Eu já tava acostumado a acordar com seu carinho. Mesmo não sendo casado, a gente sempre tava junto. Eu fiquei mal acostumado a tomar café do seu lado. E agora de tanto lembrar, o café esfriou na mesa. Na verdade nós sabemos o porquê do descompasso. Eu com a minha ignorância, você com seu descaso. Se abrisse essa boca e falasse mesmo a verdade, você iria dizer que dorme sozinha sentindo saudade. Se a sua cama falasse, chamaria meu nome. Mas você não, porque você se esconde essa verdade que nos separa. Se a sua cama falasse, chamaria meu nome. Mas você não, porque você se esconde nessa mentira que nos afasta. Nós sabemos o porquê do descompasso. Eu com a minha ignorância, você com o seu descaso. Se abrisse essa boca e falasse mesmo a verdade, você iria dizer que dorme sozinha sentindo saudade. Se a sua cama falasse, chamaria meu nome. Mas você não, porque você se esconde essa verdade que nos separa. Se a sua cama falasse, chamaria meu nome. Mas você não, porque você se esconde nessa mentira que nos afasta. Se a sua cama falasse, chamaria meu nome. Mas você não, porque você se esconde nessa mentira que nos afasta.